1895, muito obrigado, tenha uma boa noite, TAM 3305. Boa noite. E o 9646, para final ILS... Estabilizado no localizador, pistão no zero. Ciente, check trem, autorizado pouso, vento 120 graus, 109, 3305. Confirme o vento para o 3305, senhor? 100 graus, 129. Ciente, livre, pouso na 10, TAM 3305. Passaredo 9808, chame-se Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. A 125.45, alternativa 128. 126.85. A 126.85. E o 9646, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. 2.000 pés, 0.6, 9.6, 4.6. Web 6747, chame-se Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1, 133.25, obrigado. E o 9646, complexo final do procedimento TLS, é o entorno da frequência 118.95. Salvador Rio 9646, final pista 11. Gente, em curso de aproximação, guarda de utilização de pouso. Guardando livre pouso, Rio 9646. Solos 48, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Livre à direita via Alfa, antes da Juliette eu chamo na sua escuta, tá? 3305. Cheque, com essa, autorização de pouso, cheque-trem. Já agora sim, agora autorizado pouso, cheque-trem, vento 100 graus, 109, o Rio 9646. Livre pouso, pista 1-1, Rio 964. Pista 10. Cinco no 5, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado final do procedimento, ele é reposto autorizado. 2000 no 0 no 6, 5 no 5. Ok, essa primeira é aquilo, ok? Juliette aqui pra entrar no pátio, viu? E chama pra entrar no pátio. Ok, desculpa. Então chama aí antes da Juliette, vai chamar o Santos 3. Rio 9646, solo 5-1, liga direita, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa, Quilo, pátio 3, na minha escuta, Rio 9646. Quem está autorizado em ingresso à esquerda, Juliette Portão, vai ser o 612. Juliette Portão 612, 3. Salvador, boa noite, é o Canera 63, 13, com informação alfa para Copa São Paulo, Guarulhos, no 360. Quem sim, está pronto, agora tempo. Pronto, senhor. Autorizado, 360 Guarulhos, via Apesulo no 6. Voa via Bride, Belo Horizonte, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda e depois voa Bride. Aciona 5523, controle 208. Entra autorizado, Guarulhos 360, pela Apesulo 1-6, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bride, controle 1-2-0-8, transponda 5523 para o outro, 63-1-3. Estimativo, chame para o acionamento. É, dá no 04, chamada para acionamento, 6312. Estado visual, localizador, 5595, complete final do procedimento. Ele se chame, torre na frequência 118.95. 9895, vamos. 118.95. Ok, boa noite, obrigado. Boa noite. Oh. Salvador, 35, 595, estabilizado ILS. Sente o trip 5515, está autorizado o pouso, pista no zero, ponto 120 graus, 129, cheque 3. Embaixo travado, leve pouso no zero. .com. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pesuru no meia, voando Bridge, Belo Horizonte, decola dono zero, cor direita, saída da El Leda e depois voa Bridge, aciona 5531, controle 208. Ativo, chão posicionamento. Salvador, eu estou 3178 com informação alfa. São 3178, chegada a Mari, desço para nível de voo 050. Descida ao 050 na Mari, tá? 3278. Então, 3178. Isso, perdão, é 3178. Então, 3178, descendo para 50 na Mari. No solo ao 58, nível direita, táxi Alfa Kilo, parte 3, me escuta. Direita Alfa Kilo, a sua escuta, outra vez, se corta. muito boa noite, Europa Cid 84. Brasil 84, call now frequency 119.95, correct, 118.95. Obrigado. Tem um pouquinho à direita para essa informação aqui, por favor, mais rápido. 3178, confirme quantas milhas irá manter o desvio. Vamos até para 60 aproximadamente, aqui até depois de ITAP. Sim. Após ITAP, foi Duna. Após ITAP, Duna, da 3178. Puka, departure, Zipa, transition. Squawk 5525. And control is 120.8. Okay, sir, I'm sorry, I read you very bad. I only copy there to my list, so level 390, McCallum Fetterham Road, and then to the left, but I can't copy you the next time. Could you repeat it, please? Okay, I'll say it again. You're clear to Madrid, flight level 390 via Upper Zulu 10 until Natal, then according to your flight plan route. After takeoff, turn the left to Puka departure, Zipa transition. Squawk 5525 and control is 120.8. Clear to Madrid, flight level 390 via Upper Zulu 102 Natal, then flight plan route. Send me left to Puka departure, transition seatbelt, and squawk 5525, and departure frequency 120.8, Europa 084. That's correct. Reports ready to push and to start. I will let you know as soon as we're ready for push and start, Europa 084. Pegada Mario, 050, pega 62 do espaço. Tá 31178, vai passando 060 para 050. Tá para na proa de Duna. Então 31178, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado sinal do procedimento LS, reposta autorizado. Após ETAP. DSA 2000 com 16, após estabilizado e LS Creighton 3178. Então 3178, foi Duna. Foi de Duna, tá 3178. Web 5716, Mari arrived, stand flight level 160. Salve Salvador, muito bom dia. Você que chamou? Rio 9646, muito boa noite para Galeão 320, centro da Alfa. Já posso autorização, Rio, chame 18.95 para autorização táxi push decolagem. 2895, obrigado. Mandou muito boa noite ao Rio 9646 para Galeão 320, cliente da Alfa. Que o Rio 9646 está pronto com a tela. Afirmo. Autorizado para o Galeão 320 nível via Apelisque 50, decola da aula 0, curva direita. Saída da Euleda e depois voa para Ildis. Aciona 5536 e o controle de frequência 208. Rio 9646 autorizado, Galeão 320, decola da 10, Apelisque 50. Após. Bom, 1-0, curva direita da Euleda, transponda, equipe 536, controle 1208, lembrando que após Leda, Euleda. Ativo, chama o funcionamento. Chamará, isso, 9-0. Realizador, visual como 0, tá 3178. Plano 3178, complete final do procedimento TRS, emitor na frequência 118 do decimal 95. 1871, say again. And just by the top position. Web 5716, maintain my arrival number 2 to land. Maintain my arrival. Salvador, Alta 3178, na final da 10, visual. Ciente, cheque trem, autorizado pouso, vento 120 graus, 10 mais, 3178. Pouso autorizado, pista 10, está baixando travada, Alta 3178. Né, 6224, VoITAP. Tem uma voz da chegada, tem uma informação da nossa esquerda? Sim, mantenha o perfil de chegada, Márcio. Obrigado, 6218, Web 5716, descend flight level 060. Torre Oceaner, o 6303, está pronto para o táxi, a bordo 129-350, Belião. Táxi, estou no ponto de espera pronto. Ok, chama 7, cola 7. Before you clear to taxi via Apron 1 and taxi India, report on holding short, ready for takeoff. Okay, Apron 1, taxi India, report holding short and ready for takeoff, Europa 084. boa noite, o 6313, pode esperar da 190, pronto. Autorizado, né, Manteiga 313? Proteja nem Manteiga. Solo ao Cisão 3, táxi à direita, via Alfa, chamei a Juliette, mantém a escuta. Táxi via Alfa, mantém a Juliette, na sua escuta, tá? 3171. É, pode estabilizar. Aqui, a voz de estado, desce para 2000, com 26, permanece estabilizado, do prestador 62, 62.